Vamos abençoar. Espírito Santo de Deus, nós abençoamos agora a vida do teu filho, profeta do Senhor nesta noite, usado pelo Espírito Santo. Pai, usa a vida do Silvio, enche ele com a tua palavra, com a tua unção, que o testemunho dele, a palavra pregada e falada através da vida dele, seja bênção para as nossas vidas nessa noite, assim como o Senhor tem feito aonde ele tem ido, que a tua unção, a tua graça, venha sobre ele e nos surpreenda nesta noite. No nome santo e poderoso de Jesus, nós abençoamos a vida dele. Amém, Jesus. Toda liberdade, meu irmão. Boa noite a todos. Graça e paz. Vocês estão bem, gente? Porque, sinceramente, eu fui alcançado por Deus nessa noite de uma maneira tão maravilhosa, no louvor, que assim a gente chora na presença de Deus, mas eu senti algo tão especial aqui hoje que eu me derramei na presença de Deus. E assim, era algo que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, tanta coisa que é impossível que você saia daqui essa noite com as suas mãos vazias. É impossível, gente. Eu quero apresentar a minha esposa, Maria Emília. Fica de pé, meu filho. Vamos receber a minha esposa. Acredito que, como estou vendo aqui, tem muitas mulheres e irmãs bonitas. As suas esposas são muito bonitas, mas vai ficar em segundo lugar para minha esposa. Ela é a mais linda dessa noite aqui, gente. Eu gostaria que vocês abrissem rapidamente a sua Bíblia em Gênesis 37. E apenas a primeira frase do verso 5. Apenas a primeira frase. Agradecendo ao meu pastor Felipe, a toda a diretoria, aos pastores, pelo carinho que nos receberam aqui, o povo, tá bom? Agradeço ao pastor Felipe depois por essa oportunidade de estar aqui. E diz assim: José teve um sonho. José teve um sonho. Ou em outra versão diz: sonhou José um sonho. Sonhou José um sonho. Podem fechar suas Bíblias, olhem para cá, prestem atenção. Queridos, eu estava estacionando meu carro ali fora e esse rapaz guarda carros, né? Ele falou assim, eu estava de cabeça baixa, atravessando a rua com a minha esposa, e ele olhou para mim e falou assim: posso beijar o seu carro aí? Eu falei: beleza. Aí ele olhou para mim e falou: Silvio Mariola. Pô, esse cara me conhece de criança, né? Silvio Mariola, que é meu apelido de infância, né? E assim, eu já rodei muitos países, muitos lugares, mas eu nunca vi uma igreja tão jovem como essa, gente. Nunca vi, sinceramente. Já rodei aí vários continentes, vários países, mas assim, é impressionante como essa igreja tem energia de jovem. Como ela é feliz, como é alegre, como não é uma igreja engessada, como é uma igreja que recebeu realmente a liberdade de Cristo para poder pregar, apregoar o Evangelho através da sua simplicidade que ela é. Glória a Deus. Eu gosto disso. Eu gosto disso. José sonhou um sonho. E assim como muitos jovens dos 8 aos 80 que devem estar aqui dentro, todos nós sonhamos, todos nós temos sonhos, metas, alvos a alcançar nossas vidas. Pois bem, eu nasci em Niterói, mas fui criado em São Paulo. tem muito ego em São Gonçalo aqui, né? Mas eu fui criado em São Gonçalo. Meu pai me contando as histórias de quando eu era criança ainda, ele me disse que assim que eu nasci, eu ganhei de presente do meu pai uma bola de futebol. Segundo presente, meu pai me deu uma outra bola de futebol. E assim, meu terceiro presente, gente, vocês já devem imaginar o que que foi. Foi um carrinho, uma outra bola de futebol. Meu pai, ele não chegou a usar o profissionalismo, mas vai ter suas peladas por aí. Chegou perto de alguns clubes, até próximo do profissionalismo, mas não conseguiu. E ele projetou todo o sonho que ele tinha de realizar aquele desejo dele em mim. Ele olhou para mim e me apresentava aos amigos dele quando ele jogava futebol lá no Gradinho. Alguém conhece o Gradinho aqui, gente? Tem muita gente do Gradinho aqui, gente. Que bênção, hein? Olha aqui. Não foi só eu que estou aqui com isso aí de lá também, não, viu? Então, assim, meu pai me apresentava e eu me recordo que ele disse uma vez para mim: meu filho, uma vez eu cheguei e coloquei você sentado na mesa, você muito pequenininho, um ano, dois aninhos de idade. Eu coloquei você sentado em cima da mesa e falei: eu não fui profissional, mas esse aqui vai ser. Deus. Tem paz aqui, não tem? Tem. Veja aquilo que você está profetizando sobre o teu filho. Veja aquilo que você está lançando de sonho para os teus filhos. Veja aquilo que você está projetando para os teus filhos. Você tem o poder de abençoar o teu filho, mas você também tem o poder de amaldiçoar o teu filho. Burro, não vai dar para nada. Esse moleque não vai ser nada da vida. Olha, garota, que eu já estou enxergando o seu futuro, hein? Ei! Você é a boca de Deus para o teu filho. Você não é coveiro, você é parteiro. Então sonhe com o teu filho. Leva ele a enxergar algo que você já enxergou. E meu pai, eu ainda muito novo, meu pai é um metalúrgico, minha mãe é uma dona de casa. Vivíamos ali com muitas limitações, sim, um lar humilde, um lar simples. Papai sempre batalhou muito para que não pudesse faltar o arroz e o feijão. E ele sempre buscou, sempre um cara de luta, da peleja, da batalha, muita hora extra. E minha mãe cuidava da gente. E tenho mais uma irmã. Fomos criados num lar humilde, simples, mas aonde abundava o amor em família. Aonde abundava o amor dos meus pais para com nós filhos. E essa retribuição também era conferida de nós para com nossos pais. E ali, como muitos jovens aqui, sonharam. Sonho. Eu também sonhei. E assim, quero deixar aquilo que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu estava sendo ministrado. Que Deus, ele vai realizar muitos sonhos de pessoas que estão aqui dentro. Eu sempre leio essa frase, ou essa passagem aqui para contar o meu testemunho. Mas Deus nunca falou isso comigo. É a primeira vez que falou. Eu não sou o prof. Eu não sou o profissional de púlpito, Rita. Eu sou profeta da palavra de Deus. Deus falou comigo que muitas pessoas que estão aqui dentro estarão realizando os seus sonhos. E você que está com os seus poços, porque algumas pessoas entulharam eles, Deus está tirando todos os entulhos que estão dentro dele, para que os seus sonhos se realizem. Eu, uma certa feita, fui numa igreja e o pastor, ele ministrando, ele falou: gente, eu vejo caindo das chaves do céu, receba pela parte de Deus. E muitos que não acreditaram, eu pensei, eu peguei para a minha vida, eu quero. O pastor está falando, eu estou pegando. 2 meses depois eu comprei 2 apartamentos. Receba que é da parte de Deus. Queridos, com 12 anos de idade, eu fui para os embaixadores. Dos embaixadores, eu fui para o Mauá. E do Mauá eu tive a oportunidade de fazer um teste aqui na Vila Olímpica, atrás da antiga Sandis. Tem muitos aqui que não, nunca viram a Sandis, nem ouviram falar de Sandis. Então, mas foi lá na Sandis. Muitos aqui estão brincando aqui. Estão com cabelinho branco, também sabem do que eu estou falando. Lá na Vila Olímpica, escuta! Eu fui fazer um teste para ir para o Fluminense. Era em torno mais ou menos de umas 1000 crianças. 1000 crianças, 1000 jovens. E quando eu cheguei, eu olhei mais ou menos uma multidão, assim, um pouco mais que essa daqui. Eu falei, olha, eu não sei quantas vagas tem, mas eu quero falar que eu vou sair numa dessas vagas. E eu fui para o segundo jogo. Daqueles 1000 jovens, saiu apenas eu. Saiu apenas eu. Será que os outros não tinham talento ou até mais do que eu? Sim, tinha. Com certeza tinha, gente. Mas olha, se prepara. Quando a oportunidade aparecer em tuas mãos, não desperdice. Ela é tua, viu, Jota? Ela é tua. Ela é de vocês. Se prepare, se capacite, se municie de todas as ferramentas que você pode ter. Porque a oportunidade vai aparecer, Deus vai proporcionar. E quando acontecer, esteja pronto. Estou aqui. E essa vaga é minha. Escuta. Sai do Fluminense e entrei no Fluminense com 15 anos de idade. Dos meus 15 aos meus 20 anos, eu passei na categoria de base. Eu passei na categoria de base. Fui campeão de tudo que eu poderia ser. Fui campeão do infantil, do juvenil, dos juniores. O último título que o Fluminense tem na Taça São Paulo foi com o meu time de juniores em 1989. O Fluminense nunca mais foi campeão da Taça São Paulo dos juniores. E eu fiz gol no título. É um bônus. E eu que fui um artilheiro. Outro bônus. Então eu consegui alcançar muitas, algo muito legal na minha categoria de base do Fluminense. Fui profissional. Me profissionalizei no Fluminense. E eu só tinha, na verdade, o desejo e um sonho de ser jogador de futebol. Mas nada. Com os meus 20 anos de idade, já no profissional do Fluminense, eu fui vendido para um time chamado Bragantino, lá de São Paulo. Gente, eu nunca tinha ouvido falar daquele time. Eu nunca tinha ouvido falar daquele time. Mas tinha um treinador muito, que tinha muita vontade de vencer também naquele time. Tinha jogadores que também tinham muita vontade de vencer naquele time. E eu para lá fui. Assim que cheguei lá, com 20 anos de idade, conquistei meu primeiro título paulista. 3 meses lá, 2, 3 meses já conquistei. Fui campeão paulista com 20 anos de idade. Logo assim, Vanderlei Luxemburgo despontou o nome dele para o mercado nacional. Logo assim, Mauro Silva despontou o nome dele também para o mercado nacional. Logo assim também, o Bragantino começou a ser olhado, ser visto com outros olhos. Não era apenas um time do interior que estava tendo um momento bom, não. Começou a viver momentos muito bons. Ano seguinte, 1991, nós fomos vice-campeão brasileiro contra o São Paulo. São Paulo de um time maravilhoso, em que nós, o Bragantino, tinha como treinador Carlos Alberto Parreira, que foi o nosso coordenador técnico aí, agora nessa última Copa do Mundo. E nós fomos vice-campeões brasileiros. Eu apareci muito bem nessa competição, fiz muitos gols, e com 20 anos de idade, eu fui convocado para a seleção brasileira. Eu do Gravi, Porto Velho, na verdade. Tem gente de Porto Velho aqui também, gente. Olha lá, que maravilha. Tá vendo como é que é bom falar os bairros assim? Como é que as pessoas vão se... Eu do Porto Velho. Um garoto que andava descalço pela rua. Cabeça do dedo toda esfolada. Agora eu estou na seleção brasileira, do lado de Tafarel, do lado de Branco, do lado de Cafu, do lado de tantos outros jogadores. E eu falei, meu Deus, o sonho está se realizando, Vitor. Aquilo que eu sonhei com meu pai, com minha mãe, com minha irmã, está acontecendo. Meu Deus, eu não estou acreditando muito nisso. E às vezes eu dormi e eu falei, eu não tenho nem vontade de dormir, porque se eu acordar pode ser um sonho, isso eu não vou ficar feliz. Mas eu estava lá no meio, disputando uma Copa América com grandes astros, com grandes astros do futebol sul-americano. Estava lá eu. Mas escuta, como que se administra um jovem de 21 anos, o sucesso, a fama, o dinheiro, as drogas, as mulheres? Como que um jovem de 21 anos consegue administrar isso em sua cabeça? José não foi colocado ao governo com 17 anos de idade, não! José precisou passar pelos mais baixos níveis para poder enxergar qual era aquela cultura que ele estava vivendo, quais as suas necessidades, o que aquele povo precisava para depois ele ser colocado lá em cima como governador. Então tudo teve uma etapa. José passou por todas as etapas. E daqui a pouco, eu costumo dizer que o sucesso, ele vem com a mochila pronta. Tanto vem aquilo que é bom, como aquilo também que é ruim. Como aquilo também que vai me fazer mal. E aí eu te falo, você que está com 17, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 40, 50, você está preparado para o sucesso? Você está preparado para o sucesso? Quando acontece um grande escândalo que toma um cunho de rede nacional, eu costumo dizer para minha esposa, eu não gosto de falar, porque eu não sei se fosse comigo. Eu não gosto de criticar, porque eu não sei se eu estivesse no lugar dele, se eu agiria de forma diferente. E veio o sucesso, veio a fama, veio a grana, meu irmão. Irmão, carro bom, casa boa, comida maravilhosa, festas, muitas festas. E eu vou te dizer uma coisa, pasmem, o pecado é bom. Tá maluco? Estamos. O pecado é delicioso. Hein? Mas escuta. usar droga. Usei alguns tipos de droga. Usei a cocaína. Bebia muito. Me recordo quando eu cheguei um dia, no final de ano, na minha casa, na casa do meu pai, férias. Falei, pai, vamos pegar 10 caixas de cerveja aí, vamos colocar aí, porque estou de férias, meu. Agora eu quero fazer tudo que eu não consigo fazer durante o ano inteiro. Acredito que 5 dias depois não tinha mais uma cerveja para tomar. Eu não conseguia dormir mais sem tomar umas 4, 5 cervejas. E eu comecei a enxergar em mim que depois que eu consegui alcançar o sucesso, a fama, o dinheiro, vi meu nome sempre estampado em todos os jornais, televisões, rádios, sendo comentado no mundo inteiro. Eu não conseguia ter paz. Mas espera aí, o meu bolso está cheio de dinheiro, o meu bolso está legal, a minha conta bancária está joia, estou tendo um carro que eu quero, 2, 3 carros, moro onde eu quero, sou reconhecido nas ruas, aonde que eu vou, o que eu posso querer mais? Escuta, todo ser humano tem um vazio dentro de si que todo o dinheiro desse mundo não preenche. Todas as bebidas desse mundo não preenche. Todo tipo de carro não preenche. Todo tipo de amizade, viagens, não preenche. A única coisa que pode preencher esse vazio dentro de nós é quando nós recebemos a presença do Espírito Santo de Deus. Não existe mulher capaz de preencher e saciar a sede do ser humano. Não existe homem suficiente que possa preencher a necessidade de qualquer mulher, a não ser a presença maravilhosa, indiscutível, santa, gloriosa, apaixonada do Espírito Santo. Eu não sabia disso. Para me alcançar o sucesso, grana, eu teria tudo. Eu não sabia disso. Agora escuta. Vou terminar aquilo que eu comecei. O pecado, ele é bom. Festas, ele é bom, jovens. Festas, baladas, é muito joia. Muito legal. Droga, te dá uma sensação momentânea de poder. Você se sente capaz de realizar aquilo, fazer aquilo que você caretão não conseguiria fazer. Mas escuta, o final dessa história, de todas elas, é a morte. O final de cada uma dessas coisas é a morte. Muitos amigos meus, com muito mais talentos do que eu, se perderam no caminho, se envolveram com as drogas, se envolveram com pessoas erradas e nunca mais conseguiram sair de lá. Deus teve muita misericórdia da minha vida. Deus teve muita misericórdia da minha vida. E eu saí do Bragantino, fui para o futebol espanhol. Joguei contra aqueles grandes clubes, Barcelona, Real Madrid e companhia. Fiz gol nesses dois times. E lá eu pisei mais ainda no acelerador. Só que eu queria retornar para o Brasil, 24 anos, para 25. Eu não conseguia me adaptar naquele lugar. Tinha 4 anos de contrato. E muitos clubes querendo que eu voltasse, gente. Muitos clubes querendo que eu retornasse. Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo. E acabou o time do Rio, né, gente? E Vasco, e tantos outros clubes querendo que eu retornasse no Brasil. E eu negociando Grêmio, eu negociando para poder voltar. Eu acertei com o Paraná Clube. Tem alguém de Curitiba aqui, não? Aquela cidade linda, maravilhosa. Não tem ninguém aqui, não. Uma cidade maravilhosa, linda. Eu acertei com o Paraná Clube. E no meio da viagem, assim, eu não entendi. Porque, rapaz, grandes centros do futebol, eu tô indo pro Paraná Clube. Que loucura! Eu na viagem. Que doideira, que coisa mais... Cheguei lá, comecei a trabalhar, desenvolver o meu trabalho. Quando um rapazinho veio e falou: Silvão, o cara me conhece como Silvão, né? Tamanho. Silvão, eu tenho um convite para te fazer, cara. Levar você num lugar aí. Que lugar, rapaz? Tá maluco? Pô, alguma parada, alguma festinha? Vai rolar alguma parada? Não, não, não é nada disso não. Não é nada disso não. Então o que, que é? Que coisa você quer me levar? Ele... Não, na hora certa eu te digo. Eu falei, pô, esse camarada tá brincando comigo, né? Você acha que eu vou... Ah, tá bom, fique quieto. Uma segunda, terça-feira. Na... No dia seguinte, quarta-feira, e eu perguntei para ele: rapaz, e aí, o que você quer para falar comigo? O que você tem para falar comigo? E ele me disse: não, na hora certa eu te falo, fica tranquilo e tal. E assim, aquela, né, aquela formiguinha, o que esse camarada quer comigo, bicho? Uma coisa que eu não sou é curioso, não sou curioso, gente. Não sou, minha esposa está aqui, eu não sou curioso, gente. E assim, pô, alguma coisa me deixou curioso. E um camarada, na quinta-feira, falou: e aí, o que foi, cara? Não, nada. Aí chegou na sexta-feira. Ele vai e fala: Silvão, é hoje, hein? Hoje o quê? Eu até esqueci. Hoje que eu vou. Eu já sei, cara. Já sei, cara. É hoje que eu vou passar na sua casa para te levar, para a gente dar uma volta aí. Aí eu falei: pô, hoje? Tá bom, tudo bem. Que horas? Olha lá para umas 7, 7h15 mais ou menos, eu estou passando a sua casa. Então você ainda deve imaginar mais ou menos para onde era o convite, né? 7h30 e tal. Aí tá bom, o cara passou lá e tal, e chegamos até um lugar lá. E eu olhei. Falei: rapaz, o que é isso aqui, bicho? Aí ele foi e falou para mim: não, rapaz, isso aqui é um lugar que eu vim aqui e tal, mas que lugar? E ele disse assim para mim: não, mas isso aqui é um templo, vamos lá comigo. Aí é uma escadaria, rapaz. Fui subindo. Quando eu cheguei lá em cima, quando eu olhei, era uma igreja, um templo. Sabe lá o que era templo? Se eu tivesse falado igreja, eu tinha ficado lá fora mesmo. Era um templo. Aí eu falei: isso aqui é uma igreja, né, parceiro? Aí, é, uma coisa que legal, cheio de jovens e tal, não sei o quê. Eu falei: legal, onde é o banheiro aqui, bicho? Aí ele é ali. Aí eu falei: ali na porta, né, de saída. Tá bom. Aí ele foi e falou para mim assim: se olha só, se você não se sentir à vontade, eu te levo embora. Mas pelo menos fica aqui um pouquinho com a gente, comigo aqui, cara. E, pô, para não desagradar o amigo lá, até mesmo porque eu estava de carona com ele, eu vou embora com uma perna. Aí eu fui, cheguei e sentei. E estava tocando os louvores. Estava tocando os louvores lá e tal. Aqueles louvores igual de vocês aqui e tal. Tudo embora. Aí daqui a pouco começou a tocar um louvor. Desculpe, não tenho a voz de vocês, adoradores. E que dizia assim: foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como prova por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer. Comecei a chorar naquele momento, sem saber por quê. Algo estava acontecendo na minha vida. Aquela estrutura, toda bem preparada fisicamente, começou a se desmoronar. Começou a se desfazer. Toda aquela vaidade, toda aquela soberba, todo aquele orgulho, começou a ser implodido dentro de mim. Recordo que, ao final daquela mensagem, eu sentado na cadeira, e o pastor fez um apelo. E disse assim: eu vou andar no meio da igreja e vou tocar algumas pessoas. Eu quero que venha à frente. De modo que eu estava sentado em uma cadeira e estava sentado de olho fechado, e o pastor, senti que ele, o vento passou assim por mim, ele não tocou em mim. Mas havia uma necessidade tão grande na minha vida de querer a Deus, que eu queria levantar para poder ir lá à frente, mesmo sem ele ter tocado em mim, porque Jesus já havia tocado. E eu queria me levantar. Ao mesmo tempo que eu queria me levantar de um fechado, alguma coisa me segurava na cadeira, me prendia na cadeira, e uma força maior me fazia tentar levantar. E eu naquela luta, levanto, não levanto, levanto, sento. E eu olhei para esse meu amigo e falei: rapaz, eu estou querendo levantar, mas eu não estou conseguindo. O que, que eu posso fazer? Ele disse para mim: Simão, vamos embora lá que eu vou contigo lá na frente. Ele pegou na minha mão, me levou. E eu cheguei naquela frente, dobrei meu joelho. E eu falei: eu quero o Senhor Jesus para mim. De joelho dobrado, o pastor ali começou a ser usado para falar comigo e disse o seguinte: meu filho, te pegarei eu pela tua mão direita, te tomarei e levarei você a muitos lugares aonde você nunca pisou em tua vida. Levarei você a ver lugares em que os seus olhos nunca pensaram em enxergar. Mas escuta, leve a minha palavra. Depois disso, eu já rodei para mais de 70 países, Brasil inteiro, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus. Queridos, Jesus na minha vida não foi porque eu queria ficar rico, não foi porque eu queria sucesso, foi porque eu tinha uma necessidade de Deus muito grande na minha vida, dentro do meu ser. Eu fui criado no Espiritismo. E eu me recordo assim dos flashes que vêm na minha mente de quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu corria com aqueles outros meninos, filhos daquelas parentes, familiares. Eu corria em volta do centro espírita que eu frequentava. E um dia eu estava chegando na igreja, e quando eu abri a porta da igreja, eu vi o meu filho, até então naquela idade, de 4 anos de idade. E quando eu abri assim a porta da igreja, e vi o meu filho correndo com outros filhos de crente lá, o Espírito Santo bradou assim no meu coração: se recorda com a idade dele aonde você estava correndo? Mas escuta, aquele que é fiel para comigo, eu também sou fiel para com ele. Queridos, Jesus para mim não foi uma questão de empolgação, de aquele momento uma força maior, uma energia, nada disso. Jesus para mim foi uma questão de vida ou morte. A vida que eu levava era completamente acelerada pro inferno, envolvido com drogas, envolvido com mulheres, prostituição, adultério. As esposas dos amigos meus não queriam que os maridos vieram ficar perto de mim, porque falou: se você ficar perto do Silvio, ele vai te levar também para a perdição. Hoje, aleluia. Hoje, aonde eu estou, se marido de alguma amiga, se marido, se o esposo de alguma conhecida sabe que o marido dela está perto de mim, ela já fala. Onde se grita não tem confusão. Não existe prostituição. Não existe adultério. Porque ele vive uma vida separada, porque eu conheço ele. Eu conheci ele e hoje eu também conheço ele. Escuta, queridos. Antes eu me drogava. Hoje, Jesus é minha dose maior. Não existe isenção para quem é crente dos problemas. Mas quando eu abro minha Bíblia, Salmo 23, em Filipenses, em tantas outras passagens, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É engraçado que esse salmo não fala de Deus. Esse salmo fala que nada nos faltará. Eu posso estar passando problemas. Posso estar passando provações, mas a paz dele não me faltará, a alegria dele não me faltará, a fé que ele injeta dentro de mim não me faltará, a esperança que hoje não deu, mas amanhã pode dar, se amanhã não der, depois da manhã pode dar, se essa semana não der, semana que vem pode dar, se esse mês não deu, mês que vem pode dar, se esse ano não deu, ano que vem dará. Fiz questão que minha esposa ficasse de pé. Porque não existe mulher mais bela do que eu. Não preciso buscar a casa do vizinho em outras mulheres. Não preciso buscar nas orlas das praias outras mulheres. Escuta, mulher se encontra em qualquer lugar. Jovens, meninos, presta atenção. Mulher, vocês encontram em qualquer barzinho, em qualquer boate, em qualquer esquina. Agora, esposa não. Esposa não, jovens. Esposa é escolhida a dedo. Esposa é escolhida do Pai para a tua vida. Agora, meninas, não aceite esse rótulo de cachorra. Não aceita esse rótulo de cadela. Quem vai atrás de cadela e de cachorra é cachorro. É cão. Você é a menina dos olhos de Deus. Eu uma vez pregando para uns em um culto jovem, no meio da ministração, eu levei um chicletinho no meu bolso e no meio da ministração eu comecei a mastigar. Minha esposa, mastigar ou mastigar? Mastigar. Ela é doutora em letras, então ela fica toda hora, você falou errado isso, você falou errado aquilo. No caso, depois eu estou puxando de orelha. Eu peguei um chicletinho, comecei a mastigar. Gente, eu gosto de mastigar chiclete e tal. E mastiguei aquele chiclete, 5 minutos, sei lá, uns 3 minutos, alguma coisa assim. E no final eu vim aqui para umas jovenzinhas e tal. Falei assim, você quer esse chiclete? Ah, não quero, né? Você quer esse chiclete aqui? Ah, não quero. Pô, mas olha só, ainda está indo com um pouquinho de açúcar. Não quero. Você quer esse chicletinho aqui? Não quero. E ofereci algumas joias, e nenhuma delas queria. Mas por que você não quer? Ah, já está mastigado, já perdeu o açúcar, já perdeu a graça e tal. Pois é, meninas, quando você é mastigada, fala, papai. Quando você é mastigada e quando você perde o seu gosto, ninguém mais vai te querer, porque afinal de contas você está sem gosto. Você já está mastigada, muito mastigada, João. Escuta, você é a princesa daquele que o criou. E ele já tem preparado para você alguém especial. Espera o tempo de Deus. Espera a hora de Deus. Não abra negociação com o diabo, porque na hora certa, o príncipe da paz vem e me serve pessoalmente. Antes, apenas um sonho. Antes, apenas um desejo de criança. Hoje, um caminho que sofri muitas dores, apanhei muito, chorei muito, mas na presença de Deus. Glória a Deus. Eu assinei, pastor. Joguei em 23 clubes, gente. 23 clubes. Fluminense, Bahia, São Caetano, Goiás, na Espanha, Portugal, no Líbano, no Catar. Joguei em vários clubes. E todos eles tinham, hoje é dia 12, início de contrato, dia 12 de agosto de 2014, término. Dia 12 de agosto de 2015, ou 11, perdão, de agosto de 2015. Todos os meus contratos, ele tinha um início e um fim. Mas em 1995, lá em Curitiba, Paraná. Eu assinei um contrato que teve um início. Glória a Deus! Mas esse contrato ele vai para a eternidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.